o Juara. Então volta, tanta fortaleza, sem você. Para coração, para coração. para coração. Não aguento mais chorar, tanta solidão, tanta solidão. Dessa vez vou me acabar. Você ama e a presença de quem me engana, a solidão talvez seja sua melhor companhia. É! Eita, coração ocioso, não tem jeito de mudar. E o pior que além de teimoso, não escolhe quem ama. Chora, chora, sofre, sofre, chora, chora sem parar. Quando não chora, chora, sofre, sofre, chora sem se controlar. Se me ouvisse só um pouquinho, pelo menos só tentar. Toma mais cuidado comigo, eu verei. Solidão, assim vai me acabar. Eu disse para coração, não aguento mais chorar. Tanta solidão, dessa vez vou me acabar. Eu disse para coração, não aguento mais chorar. Tanta solidão, dessa vez vou me acabar. Coronel Ojuara. Mas que loucura esse movimento, sem tomar nenhuma dose, todo mundo fica lento. Mas que loucura, ela já tá ligada. Depois de duas doses, fica toda assanhada. Mãozinha no joelho, o bumbum obedece. Desce. E o bumbum obedece. Desce. E o bumbum obedece. As amigas já tão juntas, de costa uma pra outra, fazendo esse movimento. Elas já tão muito loucas e não querem saber de nada. Pede uma dose de rum. Mãozinha no joelho. Esse movimento sem tomar nenhuma dose, todo mundo fica lento. Mas que loucura, ela já tá ligada. Depois de duas doses, fica toda assanhada. Mãozinha no joelho, no bumbum obedece. Desce. E o bumbum obedece. Desce. Assim, novinha. Desce. E o bumbum obedece. As amigas já tão juntas, de costa uma pra outra, fazendo esse movimento. Elas já tão muito loucas e não querem saber de nada. Pede uma dose de rum, mãozinha no joelho, bumbum, bumbum, bum. Desce. E o bumbum obedece. Desce. Vai, minha filha, de costa uma pra outra, de costa uma pra outra, desce, vai. Desce. E o bumbum obedece. Desce. Bota a marquinha de ela geradora. Andresse desce. Ela no revestins. No relógio das estantes. Pare de ganhar do raio som. São meus senhores, fora do som. Forró da curtição,

Sertão Velho de volta com a segunda parte do Central no Forró nesse mês de setembro, né, meu filho? Ô, mês bonzinho da gota pra dançar forró, é bom todo mês, o bom é todo mês dançar forró, né, meu filho, né? Coronel Ojuara, o velhinho mais taradinho de todo o meu Brasil, arrochando e mandando ver. Chegando, meu filho, forrozinho pra você. É com um forró. Ah, meu filho, não brinque não. Esse cabeça de parafuso nem é gato, nem é peixe, nem é o quê? Bota forró. Pronto. Excelente final de semana. E se você me procurar, eu vou dizer que ainda te amo. Ficou a saudade em seu lugar. E se você quiser voltar, estou aqui te esperando. Difícil é tentar sobreviver a vida inteira sem você. Eu vou vivendo de recordações. Sei que é tão difícil te esquecer. E quando lembro de você, eu não controlo as minhas emoções. Se o meu coração for falar de amor, pode acreditar que ele vai chamar seu nome. Viva essa paixão, mato a solidão, esqueço a razão somente para amar vocês. Se o meu coração a vida inteira sem você, eu vou vivendo de recordações. Sei que é tão difícil te esquecer. E quando lembro de você, eu não controlo as minhas emoções. Se o meu coração for falar de amor, pode acreditar que ele vai chamar seu nome. Viva essa paixão. Somente para amar meu homem, diz. Pode acreditar que ele vai chamar seu nome. Viva essa paixão, mata a solidão. Esqueço a razão somente para amar meu homem. Tá bonito demais. Juara! Magnífico! Queria ser um peixe mergulhar no seu aquário. Queria ser a data pra marcar seu calendário. Eu e você. Espera pra ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? Pra ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você. É paga pra ver. Me diga se você vai entrar na minha vida. Eu sou a sua musa preferida. Diga que eu sou seu bem quer. Seu anjo, sua fada, sou quem você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama. E me convence a me levar pra sua cama. Me dá uma noite de prazer. Eu topo tudo com você. Vambora, não demora. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, oh, tô louca pra me entregar. Ah, ah, ah. E aí, paixão, o meu corpo. gente agora misturar a nossa cor, pra ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você, que apaga pra ver. Me diga se você vai entrar na minha vida. Eu sou a sua musa preferida. Diga só se o bem quer. Se eu amo a sua fala, eu sou o que você quiser. Fala o meu ouvido, imagina que me ama. E me convença a me levar pra sua cama. Me dá uma noite de prazer. Eu topo tudo com você. Vambora, não demora. Eu quero ser o seu amor. Canta comigo assim. Eu quero ser o seu amor. Tô louca pra lindo. E aí paixão, o meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Tô louca pra me entregar. Tudo que eu quero agora é dar contigo e te amar. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Vamos falar de amor, Valéria. Vamos lá, meu amor. Ai, que delícia. É um forró, meu poterra no pistolão. Bora, Valdir, chora a sanfona. Eu não sei viver sem você. Não sei como pode viver sem mim. Ah, se eu fosse você, Valéria, não me deixava sofrer assim. Bora, batera! Eu não sei viver sem você. Não sei o que eu pode viver sem mim. Ah, se eu fosse, olha o flashcão, não me deixava sofrer. Deixa sofrer não, assim, que é isso, Rafinha? Tá bem docinho. Tá bem chifrando. Antes de você me tirar da cabeça, me tira pra dançar, vai, bichinho, vem. Agora. Antes de você me deixar, me deixa ao menos. Vamos se abraçar agora. Agora é o vivo, viu? Pra falar de amor nesse forró, a gente juntinho no pé abadó. Pra falar de amor nesse forró, a gente juntinho, eita, no pé abadó. Aê, pistolão. Valéria Cavalcante, Charles Bond, olha a guima do pistolão. Estourado, é estourado. Vivo, viu? É sucesso. É o forró, meu poterra. Coronel Ojuara. Alguém já mora na praia, hein? Você vai, né? Claro que sim, né? Que coisa mais. Aquele beijinho. E tira o pé do chão. Vai, vai. de vocês. E eu sonho ser feliz. E essa galera vai cantar pra valer. Eu quero ver vocês, vai! Mãozinha pro céu! Salvador! Simão! Areia do mar. O quê? É tão linda com você toda nua. Mas vai na praia. Sobre o claro. Sobre o claro das estrelas e da lua. Essa galera de Caruaru. E eu sonho. Eu quero ouvir vocês. E essa galera vai cantar pra valer. Só a galera vai. Na nós sou do claro. Pra ficar bonito, bate na palminha. Cantando pra gente aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró, né? Qual é o nome da música, meu filho? Na praia, nós dois, na areia, fazendo amorzinho, é? Eita, velho, safado da moleque! Só no Forró das Antigas, né? O primeiro bloco só foi música nova aí, primeira edição aqui do Central do Forró, e a nossa segunda edição aí, só Forró das Antigas, que é muito bom, meu filho, é bom demais. Ai, homem de vai, aumenta o volume aí, vai, aumenta essa reganguela, aumenta, vai. Opa, meu filho, aqui em forró que o povo tá em casa, quer curtir forró, né? Então chegando forró pra você das antigas, meu filho. Excelente final de semana pra todos os marmiteiros. Sinto vontade de poder te apertar. Sinto saudade do Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Hoje eu te amo demais, seu amor pra mim se faz pra ficar mais lindo do que está. Joga as mãozinhas lá em cima, bate na palma e diz: Juara! A saudade detonou meu coração. É maldade o que faz a solidão. Te respiro, não te tiro da cabeça. Quando amanhecer, pergunta pra tua tristeza se ela é a mesma que está em mim, que vai me devorando, me matando. Cada minuto que passa, vaza tanta lágrima no meu olhar. A saudade detonou meu coração. É maldade o que faz a solidão. Te respiro, não te tiro da cabeça. Te falei que não era pra terminar. Acordei e já não quero mais brincar. Tô sabendo que você está sofrendo. É tua também essa. Tanta lágrima no meu olhar. A saudade melodia que o destino vem me dar. Passar o tempo declamando o pobre coração que bate conversando sem falar. Quero ver o povo dessa terra que berra pra ter um pão. Quero ver o fruto deste chão. Quero ver o tempo melhorar. Tudo que eu pedir, tudo que eu sonhar, tudo que eu puder viver. Quero dividir, quero ter pra dar. Eu quero choque, quero cheiro no cangote, quero paz, quero sorte, sou um cantador. Chegou a hora de cantar, eu vou me embora, tô pensando que agora eu tenho mais valor. Eu quero choque, quero cheiro no cangote, quero paz, quero sorte, sou um cantador. Chegou a hora de cantar, eu vou me embora, tô pensando que agora eu tenho mais valor. Quero cantar o mundo todo em poesia, na melodia que o destino vem me dar. Passar o tempo declamando o pobre coração que bate conversando sem falar. Quero ver o povo dessa terra que berra pra ter um pão. Quero ver o fruto deste chão. Quero ver o tempo melhorar. Tudo que eu pedir, tudo que eu sonhar, tudo que eu puder viver. Pra dar tudo que eu tiver que ter. Vem comigo, quero ouvir vocês. Eu sou um cantador. Legal. Eu tenho mais valor. Outra vez, vai. Eu sou um cantador. Eu tenho mais valor. Comigo. Seu doutor, quero a rédea do meu destino. Eu também sou nordestino lutador. Juara! Galope galopado é um vaqueiro galopando no galope do cavalo, tem mantela lagoando. É um galope galopado, é um vaqueiro do cavalo, tem zabumba, tem pandeiro, triangado, sanfoneiro, violeiro, cantador, aboiador, embolador, coco de roda, birimbau com uma corda, toca tudo e dá um show. É um galope galopado, é um vaqueiro galopando no galope do cavalo, tem martela lagoando. É um galope galopado, é um vaqueiro galopando no galope do cavalo, tem martela lagoando. Um galope dedilhado no teclado da sanfona, uma lapada de cana na guela do tocador, remexendo no calor de uma morena faceira, sufocada na poeira que do salão levantou. É um galope galopado, é um vaqueiro galopando no galope do cavalo, tem martela lagoando. É um galope galopado, é um vaqueiro galopando. É um galope galopado, é um vaqueiro galopando no galope do cavalo, tem martela lagoando. É um galope galopado, é um vaqueiro. O cavalo vai no boi, o vaqueiro no cavalo, segura o rabo enrolado, preso no meio da mão. Puxa o sacode no chão, que a poeira sobe baixo, se cair no meio da faixa, o vaqueiro é campeão. É um galope galopado, é um vaqueiro galopando no galope do cavalo, tem martela lagoana. É um galope galopado, é um vaqueiro galopando no galope do cavalo,